Olá, caras, cares e caros estudantes da UC Sociologia 1, Turma B, professora Márcia Tosta Dias. Segue o conteúdo de nossa aula 2, a Sociologia de Durkheim e outros saberes em disputa. Bom, eu dizia que eu não vou entrar na discussão do texto da Márcia Consolin, por mais que ele seja bastante expressivo dessa discussão que o Durkheim propõe hoje nesse texto, não é? Trata exatamente como ela fala, de um oponente do Durkheim, não é um oponente, é um concorrente nessa tarefa de constituir o campo da sociologia como uma área científica nova que surge a partir de um contexto específico, que é esse do qual a gente vai falar hoje, né? Então, são dois autores, inclusive o René Worms, que é o concorrente do Durkheim que ela mostra, fundou, mesmo antes do Durkheim, que é conhecido como o primeiro catedrático, aquele que de fato funda a disciplina, né? Uma revista de sociologia que, como vocês sabem, as revistas científicas, desde sempre, desde que elas existem, elas são prova da institucionalização de determinadas práticas científicas, né? Então, os artífices de determinadas áreas, eles fundam as revistas para que nelas sejam publicados os resultados, os estudos, ou seja, todo o material que dá base para o surgimento de uma nova escola científica, né? Ou não necessariamente nova, mas no caso que a gente está tratando, sim, é da emergência da sociologia como um campo novo. Então, o Worms, o René Worms, ele funda em 1893 a Revista Internacional de Sociologia, vou falar o nome em português, e isso em 93, 1893. E o Durkheim, em 1998, lança a L'Année Sociologique, que é essa revista que é do grupo dele, não é? Então, que passa a ser porta-voz dos avanços dos estudos deles, né? Então é só uma amostra disso que é uma verdadeira revolução, né, em termos das ciências sociais, que é o surgimento dessa escola, dessas novas escolas e dessa nova área, né, e que no texto do Durkheim, a sociologia em França no século XIX, traz uma maneira do próprio Durkheim apresentar esse campo, né? Apresentar essas primeiras tentativas de propostas científicas para o estudo da sociedade, né? E ele vai mostrando, inclusive, os avanços e os limites, e apontando vários autores que, de uma maneira ou de outra, influenciaram o trabalho dele próprio, né? Então, é disso que a gente vai se ocupar. Eu quero conversar, fazer uma pequena introdução sobre os desafios de um campo como esse, né? Os desafios de uma ciência que estuda a sociedade naquela altura, ou vamos dizer assim, meados do século 19, por mais que algumas tentativas bastante substanciosas, como por exemplo a que põe em marcha o Comte, Auguste Comte, tenham sido feitas nas primeiras décadas do século, né? Portanto, na primeira metade. Então, eu quero primeiro discutir algumas questões assim, de ordem mais geral com vocês sobre esses desafios, sobre os entraves, sobre o contexto histórico que acaba pautando a necessidade de existir uma ciência para estudar a sociedade, né? Então, quais são esses caminhos aí básicos, né? Mesmo que seja um enfoque aqui bastante preliminar, mas assim, como é que isso acontece e por quê, né? Daí, seguindo o roteiro trazido pelo Durkheim, quais são essas primeiras iniciativas? E depois ele vai se aproximando, no fim do texto, de alguns autores que realmente tocam ali o que ele vai achar que é a pedra fundamental, né? Qual que é a originalidade da coisa, o que que ela pode importar, se inspirar, nas outras ciências, e o que que realmente não dá é alguma coisa de muito específico da vida social, que então ele vai propor ferramentas para a gente poder fazer isso, poder entender as especificidades da vida social quando a gente está pensando numa perspectiva científica. A gente pode dizer que uma das dificuldades assim, básicas, elementares, só para a gente aquecer aqui a nossa discussão, né? É a de que, para discutir, por exemplo, questões de política e as questões da nossa vida, como é que é, como é que não é, como é que está, como é que não está, todo mundo faz isso, né? De um jeito ou de outro, a gente está discutindo com os colegas, as pessoas estão discutindo, sei lá, com seus vizinhos, nessas comunidades menores. Está todo mundo, de um jeito ou de outro, falando sobre isso. É como se a gente sempre tivesse uma opinião, né? E outra, hoje, por exemplo, nós, como indivíduos, cidadãos, a gente, por exemplo, anda, faz alguma viagem, conhece algum lugar diferente, a gente percebe a questão do controle social, né? Quando que a gente tem mais visibilidade? Nem estou falando de mundo digital, estou falando de você andar por uma cidade pequena e ser notado. E daí, eu não sei se vocês já tiveram uma experiência dessa, né? Eu, por exemplo, cresci numa cidade muito pequena que todo mundo sabia a vida de todo mundo e era uma coisa absolutamente infernal, né? É um negócio absurdo, né? Até tem aquele adesivo que tem em alguns carros, não sei se vocês já viram, há um tempo atrás, que era guardado pelo vizinho ou alguma coisa, o alarme soa, né? Alarme acionado pelos vizinhos, uma coisa assim, né? Então, é aquela vigilância, é uma sociedade a 15 mil habitantes, é muito grande. A minha tinha 6, tem 6 até hoje. Então, realmente é uma vila, né? Não é uma cidade. Mas, então, e tem lugares que não, né? Você está numa metrópole, você está incógnito, né? Você pode estar bombando numa rede social, mas você sai na rua, ninguém sabe quem você é, né? Então, e mesmo assim, existem controles, né? Vou tirar minha blusa aqui. Mesmo assim, existem os controles, né? E hoje eles são cada vez mais sutis e delicados, por um lado, e outros são... TikTokers, isso. Por outro, eles são extremamente invasivos e perigosos, né? Exatamente. Então, é desse tipo de vida, né? De que a gente sempre tem uma opinião que, numa certa altura da vida social, da nossa história, os cientistas falam, não, peraí. Os segredos da vida social não estão na aparência da sociedade. As soluções, né, para essas relações tão finas e complexas que são as relações que os indivíduos estabelecem entre si e as outras que eles estabelecem com isso que a gente está chamando de sociedade, né? Como é que a gente pode conhecer a fundo, buscar as razões mais fundas, né? Como diria o próprio Durkheim, né? Por quê? Porque a aparência, aquilo que a gente consegue ver, né, é revelador daquilo que o Durkheim vai chamar já nesse texto de representações. Então, são representações da vida social que a gente, para entender essas representações, né? Mais ou menos assim, eu adoro uns exemplos assim bem primários que eu adorava usar quando eu dava aula na Escola de Sociologia e Política, um curso primeiro, assim, que era como se, por exemplo, de repente um extraterrestre chegasse aqui, caísse aqui no meu bairro, né? E ele se visse de frente de um mercado. Tô pensando num ET, exatamente porque teria que ser o exemplo de um ser que não tem conhecimentos anteriores ou pressupostos preliminares do que é a nossa vida, né? Então ele vai estar de frente de um mercado. Mercado. Pode ser um supermercado ou um pequeno mercado, né? Então, daí aí só restaria, num primeiro momento, se ele estivesse passando um relatório para a central da sua nave, ou o relatório do que ele está vendo. Que é aquilo que está ali à venda, ou sei lá, está exposto, tá, né? Entende? Não sei se vocês entendem o que eu estou falando. Então, tem um conjunto de representações da vida social que estão absolutamente expressas no mercado. Então, que a gente vai lá, compra as coisas, vai e volta, não fica pensando nisso, mas nós temos que pensar, né? Porque ali, por exemplo, está representado naquela instituição uma série de relações que são fundantes da nossa sociedade. As econômicas, as produtivas, né? As de seleção, vamos dizer assim, social, quem consegue comprar, quem que não consegue comprar, se aquilo é acessível, se aquilo não é, se aquilo é um produto básico, se, né, para que serve. Então, quer dizer, é todo um campo de possibilidades que se abre ali para o entendimento de pelo menos uma parte da nossa vida social. Está representado ali no mercado, né? Então, quer dizer, a gente vai se realizar daquela representação tal como ela nos aparece, mas vai ser necessário, em termos científicos, de que a gente aprofunde essa pesquisa, né? Que a gente recolha dados mais fundos das, vamos dizer assim, razões que podem nos ajudar a explicar o funcionamento daquela instituição, que é uma coisa totalmente, que é milenar, é uma instituição milenar, né? Um mercado existe de muitas formas há milhares de anos, né? Funcionando de maneiras diferentes, com propósitos diferentes. Dá para entender? Mais ou menos assim, nessa. Então, um primeiro ponto dessa introdução que o Durkheim faz. As condições históricas nas quais e das quais surge a percepção, para alguns intelectuais, estudiosos, homens públicos, surge a percepção de que o mundo precisa de uma ciência especialista em estudar a sociedade. É preciso recorrer a esse tipo, quer dizer, o conhecimento produzido até então pelos filósofos, que em geral eram os homens, os intelectuais, os estudiosos que refletiam sobre a vida social, sobre o homem, sobre o ser, sobre o indivíduo, sobre a mente, sobre a inteligência, né? Parece que não respondiam mais àquele momento que é, não vou nem perguntar, já vou afirmar para a gente ir em frente, que é o marco trazido pela Revolução Francesa. Então, quer dizer, o mundo no século XVIII já vinha por uma transformação grande, né? Inclusive no século também, no XVII também, né? Mas no XVIII há uma expansão muito distinta do processo de industrialização, do desenvolvimento da industrialização. Então é exatamente a gravação dessas transformações naquilo que o Durkheim chamaria de trabalho social, né? O trabalho que a sociedade faz para poder viver. Então as bases dessa produção toda estava mudando e se dirigindo maciçamente para o mundo urbano contra, né, versus o mundo rural que também se reestrutura e aí o surgimento de camadas trabalhadoras urbanas vivendo em condições muitas vezes, na grande maioria das vezes, sofríveis, né? E depois o desenvolvimento disso tudo. O surgimento de uma nova classe social, que é a burguesia. Outro estatuto que muda é a ideia do trabalho livre, né? Livre de obrigações, digamos assim, teocráticas e teológicas, né? O trabalhador que trabalhava fiel a sua vida inteira no trabalho agrícola, dentro de um feudo, trabalhando para um tipo de nobreza ou realeza, que tinham o seu mandato privilegiado vindo dos céus, né, como representantes de Deus. Quer dizer, tudo isso vai virando, vai se transformando, vai perdendo força, e se tem um evento que passa a ser simbólico, por um lado, né, mas concreto, real, por outro, que a gente encontra na Revolução Francesa, né? Então, quer dizer, a mesa das relações sociais no mundo é virada de pernas para o ar, né? Então, quer dizer, muda-se, claro que não é de uma hora para outra desse jeito, mas a partir de um determinado momento se tem aí uma década de transformações absurdas. Até o calendário é transformado, né? Um novo calendário vai ser criado porque há um novo tempo do mundo que começa com a revolução, né? E com, digamos assim, o homem comum no poder, né? Um homem de desígnios terrenos e não de desígnios teológicos. Tudo isso já estou tentando dar uma combinada com o que vem aí na sequência, né? Mas então esse evento, e o Durkheim chama atenção para isso, né? Ele tem até uma frase muito interessante no fim dessa pequena introdução, que ele fala assim: passou a tempestade revolucionária, aparece como por encanto a noção de ciências sociais, de uma ciência social, né? Eu vou seguir em parte o texto, viu? Vocês podem, se quiserem, ir acompanhando aí, né? Vou falar. Essa frase que eu citei está na página 106, no finzinho do parágrafo, antes da parte 1 desse texto, A Sociologia em França, do século XIX. Então, a revolução, ela tem esse papel central, ela tem essa centralidade, né? essa centralidade histórica, processual, porque de fato, né, cabeças rolaram literalmente, né? Quem sempre teve o poder por. É verdade, é chocante, né? Hoje a gente pensa nesse evento, ele é de uma violência assim absurda, mas é como se fosse um retorno do recalcado, né? São muitas contas, são contas seculares que são acertadas, que busca-se um acerto aí, né? Então é muito forte. Tem muitos filmes, né? Como vocês sabem, depois, se vocês quiserem retomar isso, a gente pode lembrar aí algumas referências, porque tem muitos filmes que tratam dessa questão. Enfim, agora, saindo da dimensão dramática da coisa e tentando pensar exatamente nessa frase do Durkheim, né? É como que por encanto aparece. É lógico que ele está sendo irônico, né? Como se por encanto não, né? Vai sendo construída essa necessidade de ter ferramentas mais afiadas, né? Mais competentes para explicar aquele evento, né? Aquele evento que surpreendeu muita gente que não estava especialmente envolvida naquelas contendas todas, né? Então, tem claro que tem um evento aí, desculpa, tem um evento, quer dizer, não, que não é um evento, né? Uma das transformações desse período, que é, na verdade, fundante da modernidade, né, desse novo estado de coisas, que é a possibilidade da mobilidade social. Então, esse é um fato de natureza sociológica fundamental desse momento que a gente está falando, que é a virada do 17 para o 18, né? Então, quer dizer, o antigo regime, a antiga ordem, a ordem feudal, a vida dos estamentos e tudo mais, como vocês sabem, não permitia a mobilidade social, né? Então, a gente foi vendo como que isso foi acontecendo com as transformações técnicas da produção, os aperfeiçoamentos tecnológicos que foram tra sendo trazidos para os gabinetes de ofício, né, para o mundo dos artesãos, aquela coisa que de repente a produção vai fluindo mais, vão sendo produzidas mais mercadorias, né, as pessoas que trabalham com isso vão ganhando alguma distinção ali, vai se gerando um mercado e por aí vai até o momento em que se existe, se passa a existir. Isso que a gente chama de trabalho livre, que é um trabalho que o livre é muito interessante, né? Tem muitas reflexões sobre isso, sobre esse estatuto de liberdade aí, né? Que é aquela história muito bem analisada pelo Marx, que é o fato de que o trabalhador passa a ter a possibilidade de ele mesmo vender a sua força de trabalho no mercado de trabalho, né? Então, quer dizer, a liberdade de concorrer, a liberdade de vender a sua própria força de trabalho, é essa liberdade que está ali posta. Mas o fato é que é possível, a mobilidade social passa a ser possível, né? Então, antes você ia viver a vida inteira com aquele tipo de cultura agrícola, naquele lugar, você jamais ia imaginar sair dali, porque não existia no universo cultural, né? No universo moral, no universo social, essa possibilidade. Então, é aí que que esses desafios da nova organização social pós-Revolução Francesa, né, vão mostrando a sua dimensão assustadora para os homens públicos, né, para os detentores de riquezas, sobretudo, né, para os detentores de privilégios, que não eram tidos como privilégios, claro, né? Eram direitos adquiridos e tudo mais, né? E eu acho, dá para dizer, é importante dizer que uma boa parcela desses intelectuais, desses estudiosos que vão se empenhar na busca desse conhecimento específico sobre a sociedade, uma boa parcela era feita de o que a gente poderia chamar assim, em aspas, mas sendo expressiva a expressão, que é um pensamento conservador, né? Mas aí o conservador, a gente muito conservador, é muito querido, né? Porque acho que não é mal, mas a gente está sendo muito gentil com esses senhores falando disso, porque é, na verdade, um pensamento de reação, né? Um pensamento reacionário, e aí a gente teria que ler essa palavra no pé da letra, né? Que é uma reação à transformação trazida pela Revolução e um interesse de retornar o antigo regime, né? Porque uma boa parcela de, sei lá, uma fração de classe aí importante alimentou por muito tempo essa ideia de retorno ao antigo regime. O que aconteceu com a Revolução e com todos os seus preceitos são coisas assim, absolutamente inaceitáveis, são blasfêmias ditas assim de vários níveis que não podem ser aceitas. E não é à toa que a gente vai ter no século XIX um vai e vem dos regimes do império, né? Os reis retornam, os herdeiros dos tronos retornam em governos que duram um período, daí são alternados pelos governos, vamos dizer assim, livres, burgueses já, né? E depois voltam os reis, então tem essa instabilidade que marca muito também o XIX, né? Então, quer dizer, parte desse interesse no conhecimento científico especializado sobre a sociedade também foi alimentado por esses senhores, como eu lembrava hoje à tarde de uma grande obra e um intelectual muito famoso na época, o inglês Edmund Burke. O Burke escreveu uma obra sobre a Revolução Francesa, assim, de cabo a rabo, um estudo super extenso, né? E daí a ideia era exatamente essa: não há a mínima possibilidade de seguir em frente nesse caminho, né? E é lógico que ele estava na Inglaterra, ele está no lugar que até hoje tem os reis, não se sente, né? Estava acontecendo lá uma revolução industrial super avançada e, ao mesmo tempo, mantendo a estrutura de poder, né? Quer dizer, a burguesia crescendo num universo em que a realeza foi mantida, né? Então, e o Burke, de lá da ilha, solta todo seu pavor com a nova ordem trazida pela Revolução, e daí é sim um pensamento, lógico, a gente poderia dizer conservador, mas é mais do que isso, é um pensamento de reação, né? Contrário, e se possível, se pudesse pegar em armas para combater o avanço dessa situação, se faria, né? Então, deixa eu ver os comentários para poder seguir em frente. Espera aí. Sim, claro. A manutenção era de uma violência absurda, mas só que a questão é em um evento. Eu estava pensando na violência absurda. Essa da guilhotina na praça pública e a fila, entendeu? Próximo, próximo, próximo. Então, que eu falei, as cabeças vão rolar. Então, quer dizer, vamos dizer assim, como espetáculo, né? Desculpe até a expressão, mas é isso, né? Nunca se viu uma concentração desse nível, nesse sentido. Mas mais do que isso, né? É contra o poder milenar estabelecido, né? Então, quer dizer, eram esses reis, essas instituições eternas, né? Que sempre tomavam conta, e lógico, com uma violência, mas era aquele ponto que que o próprio Durkheim fala muitas vezes, né? É uma relação coercitiva tão bem implantada que ela nem se percebe enquanto tal, né? Então era mais ou menos nesse nível, ou dá para dizer isso, da situação precedente à revolução, né? Peraí, eu acho muito bom quando ele fala que já tinham várias áreas estudando facetas da mesma coisa há tempos. Isso, exatamente, vamos falar disso agora. Samuel, é verdade. Então, mas é que eu até corrigi os privilégios, né? Porque não dava para pensar que era privilégio. Era a ordem vigente, né? Com base em todas as suas justificações. Então, não eram privilégios, eram direitos, né? E é claro que numa situação radical de revolução, que isso tudo é simplesmente abandonado, é de se esperar que haja esse tipo de reação, né? Bom, em termos científicos, o que é importante a gente notar, e eu vou tentar ser mais concisa, porque a gente tem bastante coisa para tratar, né? A gente tem, por exemplo, durante todo esse período, e a gente tem que considerar o seguinte: no que diz respeito às outras áreas do saber, e o Durkheim vai chamar de ciências da natureza, né? Ciências da natureza, medicina, biologia, física, química, basicamente, né? E aí ele logo vai questionar e vai dizer: olha só, os homens e as sociedades foram tiradas da natureza, né? Então as ciências dos homens e das sociedades não estão, foram, né? Quer dizer, ele acha que esse foi um erro de lá de trás, né? Da Revolução Copernicana. Né, do Renascimento, que trouxe o homem de volta para o centro da vida na Terra, mas não fez consolidar aí uma trajetória científica sobre a vida das sociedades, como fez nas outras áreas do saber, né? Então, precisou de um evento como esse, né? Um processo dessa magnitude da revolução para que essas questões fossem, né, acordadas e trazidas de volta aí para a arena das discussões. Uma coisa super importante para a gente entender esses pensadores aqui que são resgatados aí pelo Durkheim, né? Não é um resgate. É um resgate porque é do tempo dele, né? São pensadores que de fato influenciaram o próprio pensamento do Durkheim e é uma coisa bastante de grande atualidade ali no momento em que ele começa a trabalhar. Mas um marco em termos de ciência e das ciências da natureza, a gente tem na publicação em 1859 da Origem das Espécies do Darwin. Então, a Origem das Espécies, vocês já devem ter notícias sobre o impacto que essa obra trouxe, né, para o mundo científico, para as sociedades e tudo mais. Mas a obra é um exemplar extremamente. Que bom que vocês viram. É um exemplo extremamente sofisticado de uma discussão que já vem também desde o começo do século, ou mesmo antes, né? De muitas especulações e teorias. Algumas mais científicas que outras, sobre a evolução das espécies, né? Eu lembraria assim alguma coisa que eu nem conheço a fundo, nem nada, mas, por exemplo, aquela lei do uso e desuso. Não sei se vocês lembram disso, do Lamarck. É matéria do colégio. É aquela ideia de que as espécies foram se desenvolvendo. E foram abandonando dentro dos vários gêneros e espécies, né, determinadas formas do seu corpo e tudo mais, a partir da relação de uso e desuso, né? As que eram mais usadas ficaram mais aperfeiçoadas e as menos, vocês lembram disso? Né? Como é que a gente ficou sem rabo, né? Mais ou menos por aí, assim, né? Então tem toda uma geração espontânea. Nossa, umas teorias assim. Então, quer dizer, tem muita coisa aí nesse panorama. E o desenvolvimento dessas explicações, é verdade, né? Caiu o meteoro, acabou a comida do chão, daí os bichos tiveram que pegar a comida lá em cima. Então, né? Muitas explicações desse tipo, né? Agora, os primeiros estudos, vamos dizer assim, totalmente pré-sociológicos, que não estão aqui mencionados pelo Durkheim, só quero citá-los, né? A gente viu florescer muitos. A gente vê pela bibliografia, né? Florescer muitos, estudos no começo do século, feitos, por exemplo, por juristas. Depois eu leio, gente, não consigo ler e falar ao mesmo tempo, eu tenho essa pequena limitação. Estudos feitos por juristas e médicos, né? Médicos, como se fossem assim, epidemiologistas, né? Que vão estudando, por exemplo, a questão da propagação das doenças nos povos, em culturas diferentes, né? E vão tirando determinadas conclusões. No caso dos juristas, tem algumas análises que vão surgindo sobre a questão da natureza do crime, né? Então, e aí algumas associações assim que mostram a dimensão totalmente pré-científica, digamos assim, para ser gentil. Dá ainda um caráter mínimo, né? Porque se tenta mexer com estatísticas, com protocolos, né? Com prontuários médicos e tal. E daí a história de que vocês acho que viram em alguns textos no curso de introdução, né? A ideia de que, por exemplo, os crimes, o alcoolismo, o vandalismo sendo característicos das classes populares, né? Como se o alcoolismo, algum vandalismo e, sei lá, né? outros crimes não fossem cometidos pelas elites. Então, mas aí, quando você tenta mexer com estatística, você está tentando trazer dados concretos para subsidiar determinadas teses, né? Então, por exemplo, numa situação de total disrupção, social, como no caso da Revolução Francesa, né? Quem são os revolucionários, né? E não estou falando das cabeças, estou falando dos exércitos, né? Quem que é? Entende? E daí vão os estudos sobre, né, tentando ver, com aquela nova ordem como uma ordem que tende ao crime, naturalmente. Então, assim, essas pesquisas que vão mostrando logo de cara um viés, que hoje a gente veria muito claramente e a gente chamaria de viés ideológico, com toda desculpa do mundo, porque pegaram um tema nosso das ciências sociais e banalizaram de uma maneira absurda. Agora nós vamos ter que voltar a estudar tudo o que é ideologia para poder seguir em frente, né? Porque tudo virou ideológico, tudo virou ideológico. Qualquer resposta que não agrade a alguém, né? Lá, olha, essa sua explicação é totalmente ideológica, né? Então, primeiro, isso seria uma condição básica, né? Tudo pode ter a sua dimensão ideológica. Mas as pesquisas, as primeiras pesquisas, elas, não conseguiram disfarçar, né? Não são todas, eu teria que citar aqui alguns exemplos, mas eu não vou fugir do texto do Durkheim tanto assim, né? Mas é importante frisar a dificuldade dessas primeiras pesquisas, né? Trabalhar com a dimensão censitária, sabe, dos censos, né? O censo só no fim, eu acho que eles são mais ou menos da década de 30 do século 19, né? Que começa os censos das grandes cidades, a contagem de população, como é que chama aquela ciência do Malthus mesmo? Ai, demografia. Demografia, né? A demografia também vai ser uma nova ciência, né? A ciência de contar a realidade, né? Contar o número de pessoas que vivem aqui, ali, as faixas etárias, as expectativas de vida, tudo isso aí, até para vocês verem, né? Curiosamente, a gente estava sem recurso para fazer o censo, né? Uma das coisas que a gente faz aqui no Brasil muito bem feito, inclusive, né? E a gente está sem fazer. Ah, gente. Daqui a pouco vocês perguntam e eu respondo, tá bom? Sobre o drive, sobre tudo, porque eu não consigo. Tem gente que faz isso? Continua falando, dando aula e responde no chat, assim? Seria o meu modelo para o futuro. Um dia eu seria assim. A gente conversa já já sobre essas coisas. Então, só mais uma questão. Mas eu respondo também, não tem importância. Só estou pedindo para a gente falar disso daqui a pouquinho. Uma última questão, quer dizer, não é uma última, né? A última que eu vou falar aqui é sobre esses autores e algumas perspectivas dessas obras que são feitas aí como. Contendo os primeiros esforços com relação à sociologia que o Durkheim aponta, tem a ver com uma prática que foi largamente utilizada, que é a de buscar nas ciências já consolidadas, como a biologia, sobretudo, alguma coisa de física. Alguma coisa de astronomia, né? Não nesses exemplos que a gente vai citar, mas tem gente que fez isso. trazer dessas ciências já consolidadas modelos de análise e adaptá-los para o estudo da sociedade, né? Então, a gente vai ver muitos nomes dados para a ciência. Já vou citar dois logo de cara. É um proposto pelo Saint-Simon, que é o primeiro dos autores que o Durkheim apresenta, né? É fisiologia social, né? Uma clara transferência desse recurso que eu acabo de dizer. E o próprio Comte, que definiu como sendo sociologia, aquele que usou pela primeira vez essa palavra, né? O Auguste Comte, sociologia como sendo a física social. E aí, outros termos ele vai usar, eu vou comentar logo adiante. A gente vai ter o organicismo social, produzido pelo Spencer, Herbert Spencer, né? Um inglês, não francês, mas o Durkheim cita, né? É um autor que é conhecido por propor um tipo de evolucionismo social, né? Como forma de explicação da realidade. Isso a gente vai comentar também. Muitos autores falam que ele jamais usou o termo darwinismo social, que é acreditado a ele, né? Mas evolucionismo social, eu acho que é impossível a gente não acreditar o Spencer, né? Então, quer dizer, tem várias dessas. E mesmo Durkheim, que é o autor desculpa, perdi. Que propôs as regras, né? Que foi o primeiro que se debruçou sobre regras do método sociedade, regras do método. Gente, como que eu posso me confundir com isso? Regras do método sociológico, desculpe. Obrigada. Mesmo ele. Jamais deixou de lado a ideia de que a sociedade é como um organismo vivo, né? Que é um organismo vivo e só trabalha com vida, né? A sociedade é um organismo vivo porque nela as pessoas estão vivas, produzindo a sua própria vida, né? Produzindo as suas próprias regras, as suas instituições. E aí, quando tudo isso começa a se desequilibrar e correr riscos, é um risco fatal, é um risco de desaparecimento, né? Então, e aí o próprio Durkheim vai chamar atenção, ele vai falar: olha, tem transferências dessas categorias, desses conceitos, dessas formas de ver o mundo de uma ciência para outra, que comprometem o conhecimento daquilo que precisa ser conhecido, que é a especificidade da vida social, né? O que que é a sociedade? Onde é que a gente vê a sociedade? Como é que a gente começa a estudar a sociedade? Onde é que a gente vai buscar os elementos para aprofundar o conhecimento da sociedade, né? Então, muitos desses modelos não avançaram porque não chegaram nessa questão. Agora, ele muito provavelmente se dava o direito de alimentar essa ideia, que seria uma ideia vinda da biologia, né? Claro, de um organismo vivo, só que teria adaptado de maneira tal, de modo a fazer a ciência andar, né? E não fazê-la emperrar. Dito isso, vamos aos senhores que são citados, tentando não nos deter muito em cada um deles. Eles são totalmente interessantes, né? Eu acho que tem umas figuras assim que realmente precisavam voltar para o currículo aí, sob protestos de muitos, mas eu acho que, por exemplo, um sujeito como Comte É um personagem, né? Vocês vão ver que tem um momento que a vida pessoal dele define os rumos da vida científica. É uma confusão absurda, né? Mas é isso. Tem esses tais fundadores aí que o Durkheim apresenta como tais. Ele vai dizer que o Saint-Simon, deixa eu falar o nome inteiro do Saint-Simon, ele era um conde. Porém, enquanto conde socialista, muito bem, ele teria abdicado de seu título de nobreza, mas parece que não da sua fortuna. Mas o título de nobreza ele deixou de lado e ele é conhecido como um dos pensadores do que veio a ser chamado de socialismo utópico, né? É um primeiro socialismo que aparece definido, pautado como uma plataforma política e também de conhecimento da sociedade, né? Fourier, como é que Owen, Owen tem o Proudhon, né? Proudhon. E o Saint-Simon era um deles, né? Uma figura muito interessante e vale já, como a gente já vai pensar no Conte na sequência, vale dizer que o Conte foi aluno no sentido de aprender junto com ele, né, com Saint-Simon, e trabalhou muitos anos como secretário do Saint-Simon. Então, quer dizer, é muito, quando a gente lê as coisas do Saint-Simon e do Conte, é muito clara a continuidade, né? É muito claro o fato de que, a partir da sua própria perspectiva, o Conte desenvolveu vários dos preceitos que já estavam ali no Saint-Simon. Saint-Simon é um dos mais antigos desse grupo, né? Ele nasceu em 1760 e morreu em 1825. Nem viu aí as grandes obras do Conte surgindo, né? Então, qual o perfil básico da figura, né? O Durkheim vai dizer: o Saint-Simon foi o primeiro formulador. Ele formulou algumas questões científicas sérias, por mais que não as tenha desenvolvido, né? Coisa que a gente pode dizer que, por mais que o Conte seja para o Durkheim o pai fundador, coisa que, aliás, o próprio Durkheim é chamado por gerações e gerações de seguidores, né? O pai fundador da sociologia, o Durkheim vai olhar para o Conte, vai falar que ele foi o pai fundador, né? Ele não só propôs um conjunto de estratégias para conhecer a sociedade, como ele foi atrás de várias dessas etapas e desenvolveu um estudo absurdamente grande que eu vou comentar já já, né? Mas tal como Saint-Simon, não foi, ficou na generalidade, né? No saber das grandes perspectivas, por mais que isso seja muito interessante, né? De repente, fazer um arranjo em perspectiva de um conjunto de questões que são pressupostos importantes para o tratamento científico da sociedade, né? Mas esses dois autores, para ele, e o caso também do próprio Spencer, né? Não foram a fundo analisando casos específicos e desenvolvendo estudos efetivamente científicos. Então, nesse sentido, que o Saint-Simon é o primeiro formulador, né? Formulador em que sentido? Ele vai defender a onipotência da ciência, né? Então, quer dizer, não tem mais condição da gente seguir conhecendo a sociedade sem um método, sem pressupostos e regras claras, né? vai ser um sujeito encantado. Encantado, assim, não encantado, né? Assim, animado, empolgado com os resultados da revolução. E aí, nesse sentido, já há algum tempo, ele analisava a questão da industrialização, a potência da indústria, a capacidade que a indústria tem como modo de produção, os benefícios que ela pode trazer, né? E aí ele formulou nisso que eu já indiquei como sendo a fisiologia social, né? Então, a fisiologia, vocês têm ideia do que ela faria no que diz respeito à biologia? A ideia é fisiológico. Isso é, mas qual que é a particularidade da fisiologia? Não precisamos entrar em detalhes, certo? Assim, linhas gerais. A gente entende a função, busca entender as estruturas de organização social. Sim, claro, no que diz respeito à fisiologia social, né? É que eu estava tentando exatamente fazer pensar o que que é a fisiologia em geral e daí como seria a fisiologia social, né? Então, descrever, antes da gente ir para o social, Eric, estava querendo pensar na biologia, né? É a ideia de você entender uma célula. Ela tem qual função? Um órgão, ele tem qual função? Ele desempenha qual função, né? Então você vai entender como que ela é formada, por exemplo, uma determinada célula, um conjunto de células, um sistema, né? Como é que ele funções em vários níveis. É bem isso assim. O meu sistema circulatório serve para quê? No meu corpo, né? Ele é composto do quê? Então, tem uma estrutura física, veias maravilhosas, certo? E daí que fazem por elas circular o sangue e tudo mais, né? Então, a sua fisiologia, ela estaria expressa nisso, né? Nas suas características físicas e no seu funcionamento e nas suas funções. Então, mais ou menos, ele nessa fisiologia social, e aí eu volto e concordo com vocês que já responderam com relação à fisiologia social aí no chat. Ele aproximou uma concepção quase que idealizada do funcionamento da indústria, né? Como sendo, por exemplo, uma grande obra, de engenharia que conectaria muitas engrenagens, uma engrenagem ligada à outra, sabe aquelas imagens dos tempos modernos do Chaplin, que eu, aliás, acho cada dia mais atual aquilo? Sabe a ideia de que tem, né, aquele encontro das engrenagens, tudo muito bem azeitado, tudo trabalhando, e daí de repente uma engrenagenzinha, um parafusinho ali que não dá certo, pá! Emperra toda a máquina, né? Então, a sociedade é essa máquina, né? É como uma máquina e tem suas engrenagens e suas peças e seus objetivos. Então, ele meio que aproximou dois referenciais, o da indústria e o da fisiologia propriamente dita, né? E concebeu essa ideia da fisiologia social, né? Tanto no Saint-Simon quanto no Comte, a gente tem a centralidade da ideia de progresso. Progresso. Então, essa engrenagem, sendo ela de tração animal, ou de tração elétrica, né? Ela vai sempre levar para frente. Ela vai sempre definir progressos, desenvolvimentos. É como se, por exemplo, hoje eu já trabalhasse num sistema melhor do que aquele no qual eu trabalhei ontem. E, consequentemente, amanhã vai ser assim. Certo? Então, os homens, eles estão nessa grande engrenagem produtora da vida que leva, de um jeito ou de outro, de maneira fácil ou de maneira problemática, por sucessos ou por crises, vai sempre levar ao sucesso. Vou parar para ver as observações. Espera aí. Ana Beatriz, não é do Saint-Simon. É como eu tinha dito, é todo um espírito do tempo, né, que fazia naquela altura desenvolver essa reflexão biológica, né, que essa questão da evolução humana, né, da evolução das espécies, ela estava muito presente. Ela faz parte da formação desses intelectuais, desses cientistas, né? Então, quer dizer, o Durkheim não pegou exatamente aqui ou ali, mas ele foi formado nessa escola, né? Que estudava muito biologia e que participava de uma forma ou de outra dessa discussão toda sobre evolução, né? Então, é nesse sentido que ele acabou conservando alguma coisa disso, né? Mas não tão forte quanto os outros. Não, já vi todas, né? Concordo com vocês ali, aquelas questões já trabalhadas. Bom, então, tem muita coisa do Saint-Simon aí, né, ele realmente era um homem interessado na questão, na vida dos trabalhadores, na ideia de ajudar na batalha por direitos trabalhistas. Então, ele tinha essa visão política também da situação, né? Uma última questão que aparece no Saint-Simon, antes da gente ir para o Conte, é a questão do positivismo. Então, o positivismo vai estar no centro das preocupações do Conte, e eu queria saber se vocês têm ideia do que é o positivismo. Já vamos eliminar uma possibilidade, hein? Não é o exercício do pensamento positivo, das boas vibrações, certo? Da busca por um mundo melhor, certo? Não é esse. Gratiluz, exatamente. Não é. Não é. Como é que é? Positive vibrations do nosso querido Bob, certo? Não é. Mas então, aí, tá, alguém já tá com as antenas ligadas aí na Gratiluz, eu acho o máximo, gente. Você está associando ao positivismo, né? Não é isso. O positivismo tem a ver com alguma coisa do empirismo, de um conhecimento concreto, real, na análise dos dados empíricos, né? Quer dizer, a exploração da realidade concreta não é o nome, viu? Concreta é de outros autores, é que eu adoro esse negócio de concreto, porque é tão claro, né? A realidade concreta é aquilo que está ali, ó, né? Não tem jeito. Mas, então, a ideia, André, é a de um desenvolvimento positivo no sentido da averiguação, no sentido da constatação positiva da existência dos elementos envolvidos na pesquisa, né? Então, exatamente, na confirmação, o Guilherme está falando, e qual é a negativa? Vocês vão entender melhor a ideia do positivo quando eu falar da lei dos três estados no Conte, porque aí, André, inclusive, vai estar essa sua ideia sobre a positividade aí, do progresso e tudo mais, vai estar contemplada de um outro jeito aqui na Lei dos Três Estados, certo? Mas eu quero só desmistificar um pouco essa ideia do positivo, no sentido de que é aquilo que é constatável empiricamente. Vamos fazer uma pesquisa entre os alunos de ciências sociais, interessados em estudar o trabalho como a força de trabalho. Então, nós vamos fazer uma pesquisa e vamos levantar opiniões e nomes e números, né? Vamos fazer um gráfico com os dados, certo? Então, eu vou desenvolver um conhecimento que não necessariamente tem sua versão negativa, né? É positivo no sentido de acrescentar as evidências, positivar uma questão, né? Então, eu tenho uma dúvida e a minha dúvida foi resolvida com uma resposta positiva. E aí, esse positivo não é valorativo de positivo ou negativo, simplesmente diz respeito ao fato de que a pesquisa encontrou evidências empíricas, certo? Então, quer dizer, é nesse mundo que estava o nosso querido Saint-Simon, né? Saint-Simon postulou, formulou, ele foi o primeiro formulador. Olha, tem que ter ciência. Né? Tem que pensar nas estruturas sociais e nas funções sociais, né? Temos que considerar isso, exatamente, dá para dizer por aí. Positivo como se deu positivo, né? Mais ou menos assim, né? Mas tem positividade no sentido de que afirma uma evidência, né? Então, mas voltando lá ao Saint-Simon, o progresso, né, e o conhecimento positivo da sociedade. Vamos ao Auguste Comte. Comte, esse personagem sui generis, nasceu em 1798. No grito ali das transformações e morreu em 1957, com 59 anos. Bom, então ele era estudante da Escola Politécnica, né? Então era do ramo das exatas e tinha ligação com esses grupos que estavam refletindo sobre a sociedade, né? Suas principais, eu vou direto naquilo que precisa ser dito para a gente conseguir dar conta das coisas todas aqui. O Conte fez o seguinte: ele reuniu um grupo de intelectuais, cientistas interessados nessas questões da ciência social, e ele estabelece um programa de estudos que era próprio de Hércules, que era o seguinte: passar em revista tudo o que foi escrito sobre as sociedades humanas desde os gregos. Então, era um curso, né? Ele foi escrevendo livros, se não me engano, são 18 livros, né? Ele teve várias crises de estafa, de estresse no meio desses, porque era assim uma tarefa absurdamente grande, né? Mas ele seguiu isso de uma maneira absolutamente dedicada, né? E esse grupo acompanhou ele de certa forma, uns foram deixando, outros foram entrando. Ele conseguia uns subsídios porque ele não tinha trabalho, o trabalho dele era esse, daí ele tinha alguns homens de recursos que financiavam as atividades ali do grupo dele. Enfim, esse curso de filosofia positiva, olha só o nome do curso, né? Filosofia positiva, ou seja, mudou o estatuto da filosofia, né? Já criou aí uma nova coisa, né? É, acho que foi mais ou menos parecido. Em busca do tempo perdido, é sensacional. É isso aí mesmo. Filosofia positiva, digamos assim, é uma contradição em termos, né? Se é positivo, não é filosofia, né? Porque a filosofia, ela se constitui em tratados de ideias, né? Ensaios, grandes ensaios, né? Grandes tratados, isso. E a especulação entendida no seu significado mais positivo, né? É especulativo, não é? A gente não tem evidências e nem a filosofia se propõe a buscar provas de nada, né? Então, e aí é isso, aí a gente já chega numa diferença fundamental, na qual a sociologia se funda. Sim, no caso da sociedade, não dá para especular. Ou chega de especular, né? A ciência já se desenvolveu o suficiente para a gente conseguir começar a analisar a sociedade de outra forma. Então, o que que é importante? Ele planejou esse curso de filosofia positiva de modo que, numa certa altura, ele chegou a conceber isso que o tornou bem conhecido, que é chamada a lei dos três estados. Então, estado aí é bem no sentido físico-químico, não tem nada de histórico aí, né? Tem nada a ver com estados, tem a ver o estado em que a humanidade está. Então, tem três estados. Um primeiro, teológico ou fictício. Segundo estado, metafísico ou abstrato. E terceiro estado, positivo ou científico. Teológico ou fictício, né? Fictício não é muito comum a gente ouvir dizer. Os termos mais comuns são teológico, metafísico ou positivo. É que essas variáveis aqui ajudam a gente a entender melhor a questão, né? Então, portanto, teológico, ele vai apontando aqui para formas de organização da sociedade. Então, quais os principais pressupostos que organizam uma dada formação social? Então, ele vai dizer que a primeira, e aí vocês já percebem que ele põe em prática um pensamento evolucionista, porque o mais primário é o teológico, o próximo passo na escala da evolução dos estados é o metafísico e o mais desenvolvido é o positivo, certo? Então, quer dizer, tem essa passagem evolutiva, é uma grande linha, é toda a história da humanidade que está contemplada aí, né? Então, o teológico diz respeito às formações sociais que se organizaram em função do poder divino, né? Podemos pegar o exemplo básico do medievalismo, não é? Então, tem o Deus, suas vontades, os representantes dele na Terra e a estrutura social que corresponde a esses valores, valores teológicos e teocráticos, né? Porque esses valores eles definiam formas de poder. Então, é nesse sentido que é fictício. E o fictício, aí, ele se contrapõe ao científico, né? Como provar que era a vontade de Deus que organizava a sociedade entre servos, e nobres, né? Como é que a gente, quais são as evidências? Assim, como assim evidências, né? Nossa, acho que tem uma música do... Ai... Ou é do Roberto Carlos ou é um sertanejo. Chamei Evidências. Não conheço. Não conheço, mas eu sei que tem um sucesso estrondoso chamado Evidências. O Conte adoraria, com certeza. Ah, Chitãozinho e Xororó. Nossa, é um clássico, então. É um clássico, né? Gente, só olha esse curso. Eu explicando a lei dos três estados e lembro de um clássico da nossa música, dos nossos cancioneiros. Não é muito erudito isso, viu, gente? Mas eu prometo melhorar. Próximo. Sai do teológico, que é totalmente fictício na medida em que não tem evidências, e vai para o metafísico, que é abstrato. Se você fala que alguma coisa é abstrata, é porque ela considera uma correlação com algo que é concreto, né? O metafísico é o que segue paralelamente ao físico. Então a gente já melhorou um pouquinho aí, né? Porque se tem um metafísico é porque tem um físico e um abstrato, né? E daí a ideia de um pensamento que é fartamente desenvolvido a partir do Renascimento, né? De muitos, muitos teóricos, sem a separação, não, sem a comprovação. A separação do quê seria? Ah, é paralelo, exatamente. Exatamente. É uma única realidade, mas tem sua dimensão abstrata, expressa no pensamento em geral, né? E daí, nesse sentido, que você que a sociedade vê um crescimento muito grande da produção sobre a sociedade, né? Dos filósofos e dos cientistas ligados a essas áreas mais amplas, né? Então já há um avanço. E o último seria exatamente a do momento em que o pensamento científico toma uma posição, de vanguarda, digamos assim, na sociedade. E que a ciência passa a se preocupar em explicar cada vez mais os fenômenos, tanto da natureza, porque há um desenvolvimento da ciência em todas as áreas, né? E também da sociedade, certo? Então, é mais ou menos nessa linha que ele, segue nesse curso de filosofia positiva, dividindo, né, a história da humanidade nessas três etapas. O Durkheim vai chamar atenção para a engenhosidade da proposição do Comte em torno dos conceitos de estática e dinâmica social. Então, que as sociedades teriam que ser estudadas nessas duas perspectivas, na estática e na dinâmica. E daí é aí que surge a tal física social, certo? Porque leis como a estática e a dinâmica são próprias dos estudos físicos de deslocamento dos corpos móveis no espaço, né? E todo um conjunto de coisas aí que realmente eu não conheço grande parte. Mas é isso. Então, estática e dinâmica, né? E aí ele vai pensar, a estática social, está representada nas estruturas da sociedade, nos pilares que formam aquela sociedade, né? Naquilo que tem de mais tradicional, naquilo que se desenvolve com menos facilidade, se transforma com menos facilidade. Vamos pensar numa instituição social clássica, a partir dos primeiros tempos, o casamento é uma instituição social. Regula de maneiras as mais variáveis, né? Porque aí a gente poderia já pensar na dinâmica, né? Regula a maneira como as pessoas vão se juntar, vão pensar assim, vão se reunir, vão se aproximar, vão se unir para constituir uma família, para se reproduzir. E aí eu estou pensando nas coisas mais estanques dessa instituição casamento, né? Ela vai variar muito de vários arranjos, vários pressupostos, várias justificativas, várias celebrações, vários rituais, mas o que está em jogo é mais ou menos a perpetuação da espécie, de forma controlada. De forma controlada. Então, estática e dinâmica, juntamos aí as duas dimensões num exemplo bastante rudimentar, né? A estática corresponde a um outro conceito, e agora esses dois são muito conhecidos da gente, né? A estática corresponde à ordem, e a dinâmica, o progresso. Ordem e progresso, estática e dinâmica, né? Condições básicas para a sociedade existir e possibilidades de fazer a coisa se desenvolver cada vez mais, né? Então, o Durkheim fala que ele acha super ingenioso, né, essa percepção, né? E agora, antes de passar aí para as partes mais finais do texto, eu preciso contar algumas coisinhas sobre o Conte só para vocês poderem entender. Eu não sei se vocês já sabem, se vocês souberem, vocês me falam aqui para daí a gente já poder trazer o conhecimento que vocês já têm. Como é que um pressuposto contiano foi parar na nossa bandeira? Alguém tem alguma pista? Não? Então vamos lá. Ah, tá. Não, mas não precisa saber, né? Eu vou acelerar aí a câmera rápida aí na história, porque é a história que... Nossa, senta que lá vem história, né? Mas é o seguinte, o Conte, ele reuniu nessas rodas de discussão, aí nesses grupos que ele organizou, né, no decorrer da vida dele, muitos intelectuais, e essas ideias elas eram consideradas extremamente vanguardistas e interessantes para aqueles que estavam querendo vislumbrar o progresso, de fato, da sociedade, né? Só que aí aconteceram umas coisas, uns desenvolvimentos um pouco estranhos aí à trajetória do Conte. Ele decidiu, num momento bastante dilemático da vida dele, que é o seguinte, basicamente. Já já eu leio, Daiane. Ele cai de amores por uma mulher. Só que esse amor era um amor impossível. Por uma questão bastante elementar. Ela era casada com uma pessoa que estava presa. E, muito provavelmente, não ia sair da cadeia com vida. Ou seja, fechou, né? É lógico que essa é a história que a gente conhece, né? Não me pergunte os meandros, porque eu não vou saber. Mas a ideia é essa. Então, ele ficou extremamente perturbado com... Sei lá, era uma pessoa que vivia sob forte estresse e tudo mais. E depois essa moça ficou doente e acabou morrendo em 2 anos de paixão, assim. Ela morreu, certo? Enfim, nesse processo, no meio dessa situação que ele estava vivendo em termos pessoais, ele decidiu... em nome da ciência e tendo a ciência como a única lei existente no mundo, ele funda uma igreja. Igreja positivista da França. E depois essa igreja positivista, ela se espalhou por muitos lugares. E, curiosamente, um dos tipos de discussão que se tinha, porque era assim... Era. Ela. Não tinha na imagem, tinha imagens de cientistas nas paredes, tinha alguma referência. Vocês procuram, por exemplo, Igreja Positivista do Rio de Janeiro. Existe. Foi fundado no fim do século XIX. E quem que ela reunia? Os republicanos, muitos políticos ligados ao republicanismo, se sentiam fortemente influenciados pelas ideias do Conte, que era essa coisa, sobretudo, ciência, progresso, dinâmica. Agora, a igreja, digamos que é alguma coisa difícil de... Né? Ele chegou, inclusive... Ele chegou, inclusive, a depois que a... Eu não lembrei hoje à tarde e não consegui... eu vou descobrir o nome da amada dele. Ele fez um quadro da amada e colocou na parede, como se fosse um tipo de uma Nossa Senhora, assim, né? Mas é claro, não tô, eu tô falando, fazendo essas comparações, mas a ideia era exatamente que a coisa não era religião. Mas quando você funda uma igreja, né, e você tem determinados procedimentos e tal, ficou realmente uma coisa complicada. Há uns 10 anos atrás, mais que isso, eu pesquisei um pouquinho sobre essa igreja positivista brasileira, aí, que é no Rio de Janeiro, que existe até hoje. E daí o coordenador, o presidente, eu não sei quem que era, o mestre, o MC, não sei qual é a função dessa pessoa responsável pela igreja, ela tinha um nome muito curioso, muito curioso. Era Danton Robespierre do Santo Silva. Aí você fala, gente, eu prefiro tropicalismo. Prefiro o antropofagismo moderno brasileiro. Resolve melhor essa. Bom, mas enfim, é isso, né? O Conte deixou muitas influências, de uma maneira ou de outra, para além da igreja ou não. O Durkheim fala que ele foi, de fato, o fundador, porque ele foi atrás, né? Desenvolveu um trabalho hercúleo e descobriu coisas importantes sobre a sociedade. Não tornou os assuntos mais específicos, mas foi isso que aconteceu. Olha, ele cita o Spencer, daí na sequência, fala do Conte, né? Aí, deixa eu ver o Spencer, se ele aparece aqui. Não. O caso do Spencer, também vou dar os dados dele aqui, básicos, né? Bem mais jovem. Nasceu em 1820, morreu em 1903. Herbert Spencer, inglês, pai do organicismo social, né? O Spencer, ele levou as últimas consequências, assim, ele era um empolgadíssimo com o evolucionismo, né? E aproximou essas duas dimensões, a social da evolução do esquema da evolução das espécies, né? Ele fez um estudo, por exemplo, que é curiosíssimo, assim, porque ele aplica uma fórmula do evolucionismo, por exemplo, a arte, as várias dimensões da arte. Desenvolvimento de instrumentos musicais, mas, por exemplo, no que diz respeito à escultura, ele vai mostrar a evolução das formas, né? Desde a pintura rupestre, aí vai para o baixo relevo, que é aquele negócio de você tem as pedras, as paredes, e você desenha em baixo relevo. Em profundidade, depois ele vai para o alto relevo, que é, eu acho que vocês já viram essas figuras, que é assim, por exemplo, uma parede que vai sendo cavada e vai revelando, né, uma imagem como se saísse da pedra. Então a ideia dele é de acompanhar a autonomização da escultura, desde o desenho rupestre, passando pelo baixo relevo, daí para o alto relevo. Então, no alto relevo, as figuras já estão se projetando, né, até se tornarem as estátuas que estão na praça pública e hoje em dia sendo derrubadas, inclusive. Mas é isso, né? É tudo ele é passível da aplicação dessa fórmula de onde se parte de formas mais elementares, pouco desenvolvidas, pouco evoluídas, depois a sua evolução para formas altamente evoluídas, né? Onde que o Spencer pisou na bola pesado, né? Quando ele trouxe a questão do conhecimento de novas culturas em volta ao redor do mundo, com as descobertas, as conquistas coloniais e tudo mais, né? E ele resolve colocar também as raças humanas, os tipos humanos, as culturas humanas nessa linha evolutiva. Ele era inglês, ele estava produzindo as suas obras na segunda metade do século XIX, e em muito isso foi recebido como uma justificativa à escravidão e à submissão total dos povos indígenas do mundo afora, né? Então, ficou tudo bem que essas relações, quer dizer, na altura se saudou a produção de tais ideias, né? Mas a crítica desse processo só teve lugar no século XX, certo? Então, não dá para, quer dizer, não dá para olhar para o Spencer sem essa questão, que é uma questão bastante importante, né? Bom, eu vou dar um salto aqui para um autor. Eu tenho dúvidas sobre como é que pronuncia o nome desse autor. É o Alfred, deixa eu ver. O nome escrito é Espinas, mas eu duvido que seja assim em francês. Eu acho que é Épinard. Tenho quase certeza que é Épinard. Eu vou chamar de Épinard, tá bom? Ele é de 1844 e morreu em 1922. Então, com o Épinard, a gente chega num interlocutor muito fino com as ideias do Durkheim, né? Porque ele faz uma reflexão, ele também começa com a questão biológica, né? E vai pensar na sociologia como um ramo da biologia. E isso, de certa forma, atende a uma crítica que o Durkheim faz logo no começo, né? Quando ele dizia como que o homem e a sociedade podem ser retirados da natureza, né? Então ele vai pensar nesse sentido. Mas o que é o mais interessante é que ele vai pensar, ele vai oferecer subsídios para aquilo que o Durkheim, que no Durkheim vai se constituir como sendo a questão da identidade social. Então, na verdade, é um jogo de ideias, né, que pensa como que os indivíduos, eles particulares, eles formam as sociedades. Em que medida o indivíduo é diferente ou é igual à sociedade? Lembram que eu falei na aula passada que, para entender a ideia do Durkheim de que a vida social é alguma coisa muito específica, a gente não pode entender a vida social como um coletivo de homens e mulheres, né? Não, a sociedade não é a soma dos indivíduos que a compõem, né? Ela é mais que a soma. Ou quando a gente está falando que ela é mais que a soma, que a gente está querendo dizer que ela é diferente da soma, né? Então tem dois princípios aí que uma reflexão do Épinard, que vale a pena a gente ler juntos, aí está na página 114 do texto. Não sei se vocês têm ele aí. Se tiverem, a gente acompanha juntos. Deixa eu só tomar uma aguinha. Para vocês verem como que ele vai fazendo, né, uma reflexão sobre o que é o eu e o que é o nós, que vai levar a duas questões fundantes no Durkheim, né? Que é esse princípio de identidade e o princípio de exterioridade. Falamos disso rapidamente na aula passada, mas nós vamos ter a chance de retomar isso de maneira bastante rigorosa. Tá aqui o Durkheim. Apresenta aqui nas páginas seguintes duas das ideias fundamentais dele, né? que é o fato social, a definição de uma unidade sociológica fundamental como sendo fato social, né? E sobre a objetividade da vida social. E aí a gente tem aí algumas coisas para lembrar. Mas olha só, prestem atenção como que no Durkheim o princípio da positividade no Comte, ele aparece no Durkheim como objetividade, né? Que é, na verdade, aquilo que a gente vai poder selecionar para ser estudado é aquilo que tem uma objetividade, né? A gente poderia tranquilamente pensar que tem uma positividade, no sentido de que uma boa estratégia de pesquisa definida vai nos levar a aferir determinados dados e resultados, né? Então, voltamos para esse jogo aqui desse parágrafo da página 114, para a gente pensar um pouquinho nessa questão das relações entre os indivíduos e as sociedades. Eu preciso. Então, e outra questão que o Durkheim se aproxima do pensamento do Epinard é exatamente que ele pensa na existência de uma consciência da sociedade, o Epinard, né? E no Durkheim isso vai aparecer como consciência coletiva. Coisas para a gente ver no futuro. Eu só estou pontuando para a gente ir organizando as nossas buscas, né? Então, começo aqui na página, no finzíssimo da 113, a consciência da sociedade. Então, quer dizer, para a gente chegar, se aproximar do que é a sociedade, né? A consciência da sociedade não é, aliás, de uma outra natureza que não é a do indivíduo. Então, quer dizer, há uma semelhança. E aí, gente, esse texto é, assim, exemplar de uma tradução para o português, feita praticamente literalmente do francês, cheio dessas frases. Não é senão que. Aí você fala, nossa, não é senão que. Corta tudo isso e escreve o contrário. É isso que eles quiseram dizer. É muito complicado, muito complicado. Mas é a nossa língua mãe, né? Português de Portugal. Então, a consciência da sociedade é a mesma que a consciência do indivíduo, ou senão ela é muito próxima, né? A consciência do indivíduo, é também produzida por uma coalescência da consciência, de consciências elementares, de representações ou impressões que se concentram no eu, mais ou menos definido. Não se preocupem em compreender essa coisa que eu estou lendo aqui. Acompanhem o raciocínio como sendo, sabe, vamos vendo aonde vai dar isso. Depois a gente vai entender essas coisas melhor. Toda a diferença é que a distinção dos elementos integrantes de uma consciência social, portanto, é mais aparente na sociedade do que no indivíduo. Mas é igualmente real nos dois casos. Mais ou menos assim, aquele nosso companheiro ET estava dando um rolê aqui, deu de frente com o mercado. O mercado é uma instituição da sociedade. E ele está ali de fato, concretamente, objetivamente, ele faz parte da vida das pessoas, de um jeito ou de outro. Certo? Mesmo se for, por exemplo, um lugar no qual eu não posso entrar. Né? Ele vai existir. Então é muito mais fácil eu pensar nessas características que estão de fato aparentes, representadas na vida social. Representadas são representações de processos muito mais profundos, né? Do que se eu olhar para os indivíduos que estão na rua e tentar entender do que eles são compostos, né? Sua intimidade ou na sua individualidade. Então, portanto, a consciência do social parece ser mais palpável do que a consciência individual. Mas as duas coisas estão igualmente nos dois casos, né? Continuando. O eu individual é, de fato, um nós. O que permite compreender que o nós social possa ser considerado como um eu. A sociologia e a psicologia aparecem assim como dois ramos oriundos da mesma cepa. A biologia divergindo a partir de um certo ponto, mas conservando no seu desenvolvimento uma espécie de paralelo. Então, sociologia e psicologia. A psicologia estudaria a individualidade e a sociologia o social, certo? Mais ou menos por aí. São, por um ou outro lado, representações, emoções, impulsos que se agrupam e se organizam. Isso sempre o Epinar, tá? Desta forma, o objeto da sociologia encontrava-se mais bem determinado do que pelas analogias biológicas com as quais se contentava Spencer. Porque as sociedades não podem ser comparadas aos seres vivos, senão na medida em que são seres organizados. E que, numa certa altura, diga-se de passagem, escolhem, optam por determinadas formas de organização. Ora, a organização não é mais do que o quadro exterior da vida social. Importava, portanto, darmo-nos uma representação daquilo que constitui o seu conteúdo. E esta representação que nos é essa representação que nos oferece Epinar, quando nos aponta na sociedade uma organização de ideias. Sem dúvida, quando se assimila essa organização à que observamos nos indivíduos, limita justamente os reparos que lhe dirigia Fourier. De ignorar as diferenças que separam essas duas classes de fatos, sociais dos individuais, né? Completando aqui. Mas esta assimilação, se não a tomamos à letra, servia pelo menos para tornar sensível tudo o que tem de real a vida da sociedade, de tal maneira que ela lembra a vida do indivíduo. A vida da sociedade lembra a vida do indivíduo. Há uma identidade entre elas. E a mostra de que natureza é essa realidade? Ela é de ordem psíquica. E o objeto essencial da sociologia consiste em procurar como se formam e se combinam as representações coletivas. Ou seja, esse autor dá pistas muito, muito férteis para o Durkheim. Muito. A gente vai retomar essa ideia da identidade, mas da exterioridade, a ideia de que a vida social é exterior ao indivíduo, nós já enunciamos na aula passada, não sei se vocês lembram. Alguém poderia lembrar, assim, o básico? Por que a sociedade é exterior aos indivíduos? É uma resposta bem curta. Olha, coerção, ela já está num segundo procedimento para a gente entender a exterioridade. Então, tem um pressuposto que vem antes, é que quando o indivíduo nasce, quando nós nascemos, quando todos os homens nasceram, a sociedade, tal como ela foi em vários tempos e lugares, já existia. Eu penso naquela cena do filme do Joaquim Pedro de Andrade, o Macunaíma, que o grande Otelo faz o papel do Macunaíma, não sei se vocês já viram, e tem o parto do Macunaíma, vocês viram? É uma coisa incrível. Assim, nasce o grande Otelo, que eu não sei se vocês conhecem, espero que sim, porque é um ator muito famoso, século passado, já falecido, e o grande Otelo nasce já idoso, né? Saído assim, debaixo da mãe dele, né? E daí, com um grito, é uma cena assim chocante. É engraçado, porque é bem humorado. Aliás, o Macunaíma, não dá pra... É dramático o filme, mas o Macunaíma é o herói sem nenhum caráter, né? Do Mário de Andrade. É uma figura muito engraçada, além de tudo. Mas, então é isso. Quando a gente cai nesse mundo, né? Tá tudo feito. O nosso trabalho vai ser o de conhecer tudo isso, né? E aí sim a coerção aparece. Aparece como educação, né? Aparece como socialização. Aparece como aprendizado de um conjunto de regras que vai permitir que a gente viva da melhor maneira possível, digamos assim, a nossa vida social, né? Então, daí a exterioridade, e daí nessa ideia de exterioridade está sem se dizer direito como, a particularidade da vida social, a especificidade da vida social. É desse jeito que a gente vai olhar para ela, né? Pensando na chegada de um novo ser e no processo que esse novo ser vai viver, seja lá em que sociedade for, para se transformar num ser social, né? E aí ele vai se identificar com essa sociedade a partir do momento que ele for participando, né? E na vida dele, do indivíduo, de cada indivíduo, vai sempre existir uma parte da sociedade que vai conviver junto com a sua individualidade. Tem alguma coisa que ele fala ainda do Gabriel Tarde, mas é para desmerecê-lo o máximo. Aí aparece bem essa coisa das disputas, né? E a Márcia também tem um artigo sobre esses debates, né? Esses debates, os clássicos debates entre o Durkheim e o Tarde, né? Mas o Tarde é um autor que estava também na fronteira da psicologia com a sociologia, né? E a explicação dele toma como... Então, o Durkheim está citando aqui só para dizer que não tem validade alguma, né? As ideias, mas elas são realmente muito interessantes. Tem aí uma reflexão, são ele e o Le Bon, Gustave Le Bon, eles estão refletindo sobre as multidões, né? Assim como o próprio Freud vai fazer, né? as massas, né? Quer dizer, essas figuras sociais ou sociológicas que surgem durante esse processo também. E daí o Tardi vai ser um autor que vai chamar para a explicação da vida social a imitação. E vai dizer que o processo todo ele tem o seu start em determinadas invenções individuais. Então alguém resolve, sei lá, inventar ou conceber uma colher para se alimentar com ela, né? E não mais comer com as mãos. Estou inventando aqui um exemplo, né? E aí essa invenção individual, ela passa a ser copiada. Copiada não é o termo, né? É imitada. Então, a gente vai se apropriando, vai imitando hábitos, processos, formas de fazer e pensar, um vai pegando o outro, um vai imitando o outro, né? Até você conceber um hábito, por exemplo, né? E aí ele tem toda uma reflexão sobre a questão das multidões, né? O comportamento que o indivíduo tem quando está sozinho ou quando ele está na multidão. E toda uma reflexão aí, mas você vê que é curioso como que parece que está no horizonte do autor a coletividade, a questão quantitativa, né? Então, assim, como que a gente vai formando coletivos, né? E essa especificidade da qual o Durkheim fala e persegue e acha que é o grande objeto, né? Não tem muito sentido nesse esquema explicativo, né? Mas para o final do texto, então, como eu falei, né, ele faz uma retomada de algumas de suas ideias, eu não vou repetir aqui. Porque a gente vai fazer isso na aula que vem, para enunciar esse estudo sobre o suicídio, né? Eu queria só repetir para vocês a inversão que a gente fez no programa, né? Suicídio era a última obra a ser estudada, a gente trouxe para o começo, exatamente porque a obra é o exemplo primoroso. De uma forma de tratar a sociedade e buscar as especificidades da sociedade, revelando as ligações finas que existem entre os indivíduos e a sociedade, né? Então, quer dizer, a gente vai aí se envolver com essa pesquisa do Durkheim, né? Essa pesquisa definitivamente sociológica que ele realiza. E é com esse espírito que a gente vai lidar com esse assunto, que é um assunto bastante delicado, né? Mas a gente vai lidar com a objetividade própria, né? Que deve orientar o trabalho dos sociólogos que já somos, de certa forma, né, para o tratamento de um fenômeno social como é o suicídio, né? Aliás, é uma tese que em si já é uma tese bastante problemática para a época, né, que trata o suicídio como um fato social, como um fenômeno social e não como um fenômeno individual. Na, na, na, na, na.